Continua o grande sucesso do Circo Magnus. Hoje tem espetáculo às 20 horas. Venham assistir mágicos, trapezistas, palhaços, malabaristas, o gigante Transformer Bumblebee. Eu vou estar no circo esperando você. E o fantástico Globo da Morte. E atenção, todos pagam meia entrada. É isso mesmo, todos pagam meia entrada no circo hoje. E atenção, todos pagam meia entrada. É isso mesmo, todos pagam meia entrada no circo hoje, em frente ao ginásio de esportes, no local de costume. Se você não for, só você não vai. Vai lá!